Não quero mudar você, mas conheço o número estatístico por nome. Dentes podres, motivo, fome, idolatrias, anticristo, inúteis, lágrimas anônimas, sem ideal corruptível sobre o corpo de personalidades fúteis. Os coronéis foram substituídos por empresários bem-sucedidos que lavam o dinheiro do narcotráfico brasileiro e humilha você que é herdeiro do subemprego, que não leu, que não percebeu, que escuta só som de pista. Você tem o seu lugar na lista. Fotografias, discos, pornografias, ritos, soldados, bombas, exílios, anistias, hinos. Não quero mudar você. Talvez a verdade venha antes de morrer. Criança, inocência, brinca de ciranda. Mas no Brasil manuseia o fuzil e dita com ódio e dialeto que você ouviu. Pros próximos opressores estudarem dignamente, sabendo o que são valores. Então sente a face da biografia hostil. 120, depois que aquela puta aboliu. Patada de onça desfacela a cara irônica. Achou que não tinha crônica, métrica. Então bem-vindo à selva, ao mato, calibre grosso pesado. Ao sul do meu estado, tenso intenso, nervoso a flor da pele. Caciques da política subiram arrancando pele. De negro, de índio, camponês plantado vivo, silverado, faz arado no país do genocídio. Pra que mudar você, tá melhor entorpecido. No ópio dos negócios, decepa indivíduos. Nasdaq, Frankfurt e Bovespa, besta fera. Explora, disseca, se proliferam. Fere em festa, Ruanda, Bangladesh, cash, cash, verme, blefe. Nigéria na miséria, Davos agradece. O Papa faz a prece, senta em trono de ouro. Santa Inquisição matou milhões que não eram o povo de Deus. Por Deus, quantos morreram em teu nome? Não quero mudar você quando pego o microfone. Não quero mudar você. Mudar você, deixa pra lá. Nem mostrar novos mundos. Não quero mudar você. Vai mil anos pra mudar. Nem mostrar novos mundos. Sem verdades, vegeta consequência da falta de consciência. O que eu falei, eu sei na metafísica. Sem cartão corporativo, CPI e batina. Pedófila que reza, missa, resbolar. Hamas, atrás da terra que nasceu e depois perdeu. MST, atrás do chão que é seu. Que a elite chegou, estuprou, matou, incendiou, grilhou e se promoveu. Olha lá, falta pedaços de perna, braço na inocência infantil daquele arraso. Cumplicidade esmera pelo arsenal radioativo do senhor da guerra. E vai se acabar com fogo, é louco, com monstro sem socorro. Vem meu povo, eu vim cumprir o que eu disse só. Mas se a marca d'água dá nota de sem ouvir-se, se a aquisição e ditadura não determinasse, proibisse, eu uso rimas. Nada a dizer, pra fazer tem que ser, viver, entender, pra fazer tem que ter cu. Rap no Mato Grosso do Sul, KZU. Tá todo mundo certo, ninguém é inocente. Foda-se se eu como hoje ou não mais daqui pra frente. Incerto o futuro, histórico, estupro, Borba Gato e os bandeirantes estriparam, pilharam, insulto. Domado, indefeso, guerreiro reprimido. Dosado pelo vício, se tornou inofensivo. Atrás das grades eu solto numa falsa liberdade. Hasteia a bandeira, povo sem identidade. Escolhido a dedo pela arca da dentária. Mesma que identifica o playboy achado na vala. Atentado, kamikaze, homem-bomba, causa. Foda-se se é no Iraque, mas em Londres gera um baque. Suspeito até que prove o contrário, toma tiro. Imposto, impostor, alto posto, inimigo. Estado guarnecido, fardado não tem face. Só um número a mais que garante o abate. Controle remoto, terremoto, abalo sísmico. A mãe morreu de depressão, o pai ficou enlouquecido. E assim prossegue a vida retalhada e macabra. Pra que mudar você se segue dando risada? Não quero mudar você. Quero mudar você. Nem mostrar novos mundos. Pra quê? Não quero mudar você. Eu nunca quis mudar você. Nem mostrar novos mundos. Pra que mudar você, ser humano insano? Siga teu plano. Com sonhos vazios, conquistados através dos anos.